Eu preciso do leite. É só o senhor que tem. Eu não consigo encontrar em nenhum lugar. Eu já fui aqui e ali. Eu não sei onde tá. Me completa, Deus. Me completa. Enche o vaso. Enche o vaso de leite. Você é tudo aquilo que eu preciso no momento. Leite condensado é o meu único alimento. Me alimento da palavra do Senhor. Palavra é tão branca que eu assento até o sabor. É hora de encher o vaso. Vendo minha família com leite no prato. É pra comer ou pra beber do jeito que tu quiser. Leite é muito bom, é melhor do que mulher. Eu te digo, e não é mentira. Leite na minha barriga. Yo. Ia ser tipo isso, tá ligado? Um bagulho meio Kanye West vibes gospel, tá ligado? Tipo isso. Não sei se deu pra pegar a ideia. Sexo!